igreja de Jesus deve estar sempre preparada para combater e vencer nesta jornada, lançando a semente do Evangelho da Paz, seguindo sempre em frente e sem olhar para trás. Prepara-te, Israel, para encontrar e esconder. Prepara-te, Israel, para encontrar e esconder. Põe o óleo em tua lâmpada, santifica os dias teus. Prepara-te, Israel, para encontrar e esconder. A parábola das 10 virgens mostra-nos a cena urgente. 5 virgens eram loucas, outras 5 eram